Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do violento, meu Deus fiel. Pensa o mal em seu coração. Armadilhas armam, mas eu clamo a ti. Tu és minha força, meu Salvador. Cobre minha cabeça, Senhor, em batalha. Ouça minha súplica, em ti confio. Teu nome eu louvo, minha esperança. A língua afiada como a serpente, mas em ti encontro paz, meu refúgio. Os soberbos armam laços ao redor, mas não deixarei de crer no teu amor. Os bebimentos.